curtida sempre traz a dor, fazendo sentir o gosto amargo do fel, tamanha desilusão. Eu pensar que seria feliz e que um dia iria cortar o mal pela raiz. Mágoa curtida sempre traz a dor, fazendo sentir o gosto amargo do fel, tamanha desilusão. Eu pensar que seria feliz, que um dia iria cortar o mal pela raiz. Mas quem espera alcançar pode confiar, a bonança irá despertar, trazendo lenitivo pra dor, renascendo um amor de raiz. Com certeza serei feliz. Mas quem espera alcançar pode confiar, a bonança irá despertar, trazendo lenitivo pra dor, renascendo um amor de raiz. Com certeza serei feliz. Mágoa curtida sempre traz a dor, fazendo sentir o gosto amargo do fel, tamanha desilusão. Eu pensar que seria feliz e que um dia iria cortar mal pela raiz. Mas quem espera alcançar pode confiar, a bonança irá despertar, trazendo lenitivo pra dor, renascendo um amor de raiz. Com certeza serei feliz. Mas quem espera alcançar pode confiar, a bonança irá despertar, trazendo lenitivo pra dor, renascendo um amor de raiz. Serei feliz. Laiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá, fazendo lenitivo pra dor, renascendo o amor de raiz. Com certeza serei. Dor.